Tadeu, escuta esse solinho, rapaz. Solinho, solinho. Que solinho desgraçado, rapaz. Que gostoso. Que é isso, que é isso? Solinho, solinho, solinho, solinho, solinho, solinho. Alô, limpezinha. Empurra que é sucesso e vai. Alô, pai. Cereça, se for com as negas, comer água lá não pega. De repente, confusão. Foi aquele que tá gritado e tocou lá no bebel. E as mulheres, tudo que grita, grita, grita. Que é isso, meu? E a cobra vai te pegar. Pica, pica, pica, pica, pica, pica. E a cobra vai te pegar. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. E a cobra vai de pega e pica, pica, pica, pica, pica, pica. Só na maldade. Eu tenho a satisfação de chamar meu parceiro, irmão Pancadinha. Vem cá, Valdinho. Alô, mãe. O Demadinha. A vida que eu tô na cena. O estudinho. Eu disse, eita, festa do caralho. Chama, eu vou pra seresta. Se vou com a nega, comer água lá no frega. De repente a confusão, foi aquele grita, grita. Se correr o bicho pega, se fica, vai. Eu disse pica, ô pica, ô pica, vai. Eu disse pica, e a cobra bate, pega e pica, ô pica. Chama negão do swing, vai. Alô, mãe, é pra ela. A cobra bate, pega e pica, ô pica, ô pica, ô pica. Bocadinha. A cobra bate, pega e pica. Vai, Neto, vai! Chama, chama! Isso é pancadinha! E a cobra bate, pega e pica. Dá solinho pra mim. Que swing é esse? Neto Gasparzinho, bebê! Explodiu. Alô, mãe! E aí, pancadinha, brigadão, tamo junto, hein? A cobra bate, pega e pica.